ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso, mais que um programa, uma referência. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, até as 14 horas. Você continua participando comigo aqui pelo 991248325, pelo 992042222. Pode mandar aí a sua mensagem pra gente. Coloque seu nome completo e na mensagem também diga o nome de um dos parceiros aqui do Programa Expresso para concorrer daqui a pouquinho a ingressos para a peça Quase 50 Tons de Cinza. Será apresentada amanhã, domingo, dia 21 de maio, às 8h30 da noite, no Centro Cultural aqui de Guaranésia. Comédia romântica com o ator Vitor Branco, famoso aí por sua participação durante quase 10 anos na Praça Nossa, pela atriz Bruna Andrade e também o ator comediante Vanderlei Grillo. Centro Cultural aqui de Guaranésia amanhã, às 8h30 da noite. E a última entrevista de hoje, o último bate-papo de hoje, estou recebendo aqui com muita alegria o jornalista, proprietário também do jornal A Folha Regional de Muzambinho, que nesse mês de maio está completando 27 anos, sendo produzido semanalmente, de forma ininterrupta. Esse cara é um herói, eu precisava de trazê-lo aqui no programa. Tudo bem, Vaguinhos? Prazer estar recebendo você aqui no Expresso. Alegria muito grande, meu caro Antônio Cláudio, alegria falar com você, com o teu público, com a nossa região, com Guaranésia, a partir de Guaranésia, a nossa região do Sul, Sudoeste, Leste, São Paulo. É uma alegria intensa e gostoso falar de comunicação, falar com rádio e falarmos um pouquinho do jornal impresso, né? O Vaguinho, porque além do jornal impresso, também tem um programa lá na rádio, né? Na Rádio Rural de Muzambinho. Na Rádio AM, exatamente. Rádio AM, faz 23 anos, uma parceria que deu muito certo. A Rádio AM, a Rádio Rural, a antiga Rádio Rural do Joãozinho Dureza, o saudoso Joãozinho Dureza. A Rádio Rural AM 1070 com a Folha, a gente tem uma integração, a gente faz um programa edição de sábado, sempre com... Certo. Entrevistas também assim, nesse estilo, mas bem mais político também, um programa estritamente político. É, né? É mais político, então, mais seguir esse viés político. Você era professor? Bom, era não, continua sendo professor. Não, já... De repente virou aí pro lado do jornalismo, da comunicação. Como é que foi essa mudança aí? É interessante a vida, porque na verdade eu trabalhando como professor, muitos anos envolvido aí com comunicação, com educação artística, com artes, aquela coisa toda. O né? SPB. O SPB, você sabe dessa história também. O SPB, Educação Moral e Cívica. Existe, que, aliás, está faltando SPB, isso nas escolas hoje, né? Para que o nosso jovem, nossa criança possa ter um pouquinho mais de amor à pátria, né? É. Conhecer as coisas importantes da nossa pátria, apesar do problema que nós estamos passando. Mas, a partir dali, comecei a trabalhar com comunicação. Comecei a entrar no rádio já com transmissão de futebol, de esporte. Formei uma equipe de esporte na época com alguns amigos. Ah, então a sua entrada nesse mundo foi pelo rádio. Então. Pelo rádio, por aqui. É muito interessante esse dado. Porque aí eu esse formei. Que ano, vale? 1980. A rádio foi inaugurada em 80, a Rádio Rural, se não me engano, 80, 81. 82, 83 eu já estava começando a trabalhar com esporte lá, falando de esporte, criando uma equipe, transmitindo jogos. Aquela loucura antigamente, a dificuldade, ir no Morumbi transmitindo só. Corinthians e Santos, e no Mineirão, Atlético Cruzeiro, transmitimos o jogo do Brasil, fazíamos aí passamos aí como diz assim, a peneira aí, pegando um patrocínio aqui, a colar para poder pagar a Telemig na época. As transmissões, era aquela coisa louca, levar o aparelho, aparelhagem, ligar, puxar lá o fio, punha lá no Morumbi, iam às 10 da manhã pro jogo às 4 da tarde, era uma coisa intensa. Era muito gostoso. A gente fazia mesmo mais por prazer. Na década de 80, comecinho dos anos 90, a Nova Guaranésia aqui, rádio que eu trabalhei durante bastante tempo também, a gente transmitia jogos no Morumbi. Chegamos a transmitir, acho que o jogo da seleção brasileira em Ribeirão Preto contra Polônia ou Iugoslávia, não me lembro. A gente tinha também essas transmissões. É legal. Né? Muito legal. Isso aí vai dando cancha pra você, né? Você vai aprendendo, você vai comunicando, porque o rádio é fundamental, as ondas do rádio é sensacional. Então, você vai aprendendo, vai conhecendo, né? E você vai ganhando experiência. E a partir daí surgiu a ideia de no finalzinho de 90 começar aí com um trabalho num jornal impresso para a região. Então, mas aí no rádio você ficou lá do comecinho dos anos 80 até essa década de 90, sempre no esporte. Sempre no esporte, né? Sempre fazendo ligado a esporte, tive meia hora de esporte por dia na Rádio Rural. Depois transmitimos os jogos, começamos a transmitir os campeonatos locais, regionais, né? Os campeonatos intensos aí da nossa região, o Sul Mineiro, aquela coisa toda. Então envolvia público, gente, e a partir daí eu fiquei esse período. Depois, quando criado o jornal, eu achei interessante, junto com um amigo que eu tinha na época, de ter um programa jornalístico atrelado ao jornal também, no rádio, sabe? Para divulgar o jornal. Mas e a partir daí. Quando é que surge a ideia do jornal? Em 1990, através de um amigo que a gente acabei conhecendo, de Mococa, Cláudio Ferreira, nós criamos esse jornal. Ele tinha uma experiência de jornal, já tinha feito alguns jornais na região toda aqui. A partir daí fizemos uma sociedade e falei, vamos tentar. O que seria tentar fazer um jornal? Vender uma ideia, vender papel. Você sabe, sim, muito bem disso. Sim. Você saiu hoje aí, vamos fazer um jornal aqui, para começar com um jornal impresso, com ideia de abranger a região. A partir de Muzambinho, eu pensava em Muzambinho. A ideia já era essa? A ideia era Muzambinho, Juruáia, Monte Belo e Nova Resende. Eu tinha quatro cidades, eu acho que aqui vai dar. Mas eu falei, não, acho que dá para expandir mais. E a partir daí, começamos a ganhar. E um ano e meio depois, o Cláudio Ferreira saiu e eu acabei assumindo a totalidade do jornal e estou até hoje. Vaguinho, mas jornal já é difícil a nível nacional, no interior é mais complicado ainda. Naquela época, o jornal ainda respirava legal, né? Há 27 anos atrás. Né? Mas mesmo assim eu imagino que tenha sido muito difícil implantar a ideia de um jornal em quatro cidades da região, que já era uma ideia grandiosa. Exato, né? Exato. Há 27 anos atrás. Né? Exato. Então, como é que foi romper essa barreira? Romper a barreira, qual que seria o sentido? Eu falei, vamos tentar mostrar para esse pessoal aqui que valorizar o nosso interior, principalmente a nossa região. Né? E por isso que eu tenho esse slogan: o melhor jornal do mundo é o jornal que fala da sua cidade. Quer dizer, é um slogan. O cara quer estar antenado naquilo que fala da cidade dele, da terra dele, dos costumes, da política, da polícia, né? Do comentário, do social. Então, sabe, essa leitura, esse retrato, é o básico do jornal que nós temos aí, exatamente isso. É falar da aldeia de cada um de nós, né? E como é que isso era feito há 27 anos atrás? Porque você não tinha o zap, você não tinha Facebook, né? Não tinha nada disso. Como é que fazia? Era no telefone lá? O que está acontecendo aí em Cabo Verde? Heroicamente, né, tinha que rasgar aí os tempos aí com o carro, batendo nas cidades, correndo com a equipe dentro lá, não tinha celular, não tinha nada. O telefone era mal dava, aquele telefone fixo, né, da dificuldade, mas estava na cidade. E eu aprendi uma coisa, sabe, Antônio Cláudio? Ao longo desses anos, eu falo sempre com o Maurício Júnior, que me acompanha, e que é um baluarte que a gente tem no nosso, junto com o grupo, que eu tenho um grupo muito forte, uma equipe fundamental, que eu acho que sem uma equipe coesa, boa, que fala, que tem a mesma leitura, não tem jeito. O jornal chegaria a isso. Eu sozinho seria impossível, né? Então, é uma equipe muito coesa. O Maurício está aqui hoje, é uma das forças que eu tenho muito, com muito carinho, acompanho. Mas aí é aquela história, vamos à luta. Então, o que eu valorizei as cidades, ou seja, eu visito, eu estou presente. Quando estou, alguém da equipe está trabalhando, você põe a cara, isso te dá credibilidade. Eu comecei a fazer isso. Porque hoje ficou muito fácil, hoje você sentar aqui, montar um jornal baseado na internet e tudo mais. Sim. Então, quando você está ali presente, é outra história. Entendeu? Isso que foi a base lá de trás que você mantém até hoje. Exatamente. Esses essa é a base. 27 anos. Essa é a base de visitar, de estar presente, de colocar, de mostrar a cara, de falar, de dar uma notícia, muitas vezes, contrário ao cidadão, e falar com ele olhando no olho, de frente. No interior, Vaguinho, muitas vezes o pessoal mistura muito a questão do teatro, quando sai a questão do jornal, quando sai o jornal, é jornal político. Não é isso? Exato. A gente tem muito isso. Como é que foi para você ter um jornal imparcial lá em Muzambinho nessa época? Ou naquela época o pessoal também já não, colocava... Não, é a mesma maneira. É jornal político. É do grupo tal, do fulano, do etano, né? Coisas. Não, essa é uma coisa difícil de colocar. Tem, né? Exatamente. Mas eu acho que a questão de você conversar, se você olhar e saber que você tem uma postura, uma linha editorial, e eu mantenho ela até hoje, então é muito fácil, sabe? O pessoal entende, sabe? Com o Wagner não leva vantagem sobre esse assunto. Não tem grupo político. Ou seja, aparece o A, o B, o C. Ou seja, pau que dá em Francisco, dá em Chico, dá em Chico, dá em Francisco, é igual para todo mundo. Então, essa linha, essa forma de estar frente a frente com as cidades, com a comunidade, com as lideranças, isso faz o diferencial. 27 anos de jornal A Folha Regional. Qual foi o grande momento, aquela manchete inesquecível, marcante, Wagner? Tem tantas, né? Tem tantas, viu? Mas tantas mesmo. Mas eu acho que uma das mais marcantes foi quando a cidade de Muzambinho parou para acompanhar a CPI da cooperativa de Muzambinho, a Colman, o caso Colman, que nós levantamos que estava com problema. Veio uma CPI para Muzambinho, nós tivemos que fazer uma cobertura muito ampla, ficamos praticamente a tarde inteira com o programa ao vivo no rádio e com o jornal preparado aqui ali. Aquela é um dos maiores fatos em si, porque estava envolvendo uma cidade inteira, um problema de que havia quebrado a cooperativa, os cafés desaparecidos. Então, até hoje a história se continua. Está no final aí, porque a situação da justiça nós conhecemos há 15 anos atrás. Então, entre essa é uma, entre outras, então são muitas, mas o gostoso realmente é você noticiar cada semana de uma cidade, coisas positivas de um lado, cobrando de outro, e assim vai indo. O Wagner, vou fazer um intervalinho comercial para a gente dar sequência nesse bate-papo e falar mais sobre esses 27 anos aí do jornal A Folha Regional. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. 13h40, é o Programa Expresso neste sábado, hoje dia 20 de maio. Hoje à noite no Centro Cultural aqui de Guaranésia tem o filme Manchas de Sangue, a partir das 8 horas. Filme produzido aqui em Guaranésia, com direção aí do Armando Aguiar. Amanhã, no Centro Cultural de Guaranésia, tem a peça teatral Quase 50 Tons de Cinza. Inclusive, tem ingressos para você que está ligado aí no programa. Tá bom? É só enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp, 991-248325 ou 992-04-2222, com o seu nome e com o nome de um dos patrocinadores aqui do programa, tá bom? Daqui a pouquinho a gente faz o sorteio desses ingressos. Eu estou conversando aqui nesse bloco com o Wagner Alves, diretor do jornal A Folha Regional, que está completando 27 anos de circulação aqui em nossa região. Começou circulando em uma, duas, três, quatro cidades. E hoje, Wagner, quantas cidades chega o jornal A Folha Regional? O jornal, depois disso aí, atingiu todas as cidades da AMOG, 16 municípios e mais cidades circunvizinhas nossa, nesse ângulo aqui de Passos, Paraíso, a Poste Caldas, Alfenas. Então, são 23 municípios. Com essa tecnologia toda que a gente tem, há uns anos atrás eu ouvia muito, o rádio vai acabar. O rádio não acabou. Muita gente fala, o jornal vai acabar. E o jornal continua aí cada dia mais forte, com mais assinantes. Né? Você está falando que tem muito assinante de jornal, né, Wagner? O jornal impresso, a tendência de mercado, a rapidez da notícia por causa de internet, ela tem, pode dizer assim, pode ter prejudicado, e principalmente o grande jornal, o jornal diário. Porque o jornal diário é a dificuldade maior. Mas o jornal regional, o jornal trabalhado, que é o jornal semanário trabalhado, e que tem a identidade das cidades, esse praticamente tem ainda muito tempo, mesmo porque a notícia de um jornal, ela tem um diferencial muito grande na internet, que infelizmente são muitas inverdades. Sim. Nós sabemos de mentiras, de fatos, pessoas aí sendo assacradas muitas vezes por notícias via internet, que o cara não tem como se defender. Mas, então, a notícia do jornal é diferencial, é uma notícia que tem uma realidade muito forte e verdadeira, né? Mas você teve que mudar alguma coisa no jornal depois que virou esse boom da internet? Não, eu tenho mandado, isso o Maurício sabe, nós estamos lembrando, eu tenho trabalhado muito a questão da qualidade do jornal, né? Da informação, da forma, o visual do jornal, para o cara ficar ansioso para sexta-feira receber o jornal. Eu acho que isso é diferencial, e a notícia, trabalhar bem a notícia, porque o cara quer ler ali, ter a certeza que aquilo ali é verdade. Mas mesmo assim, o jornal também tem um site. Tem um site, claro, notícias diárias que estão no site, que muitas vezes não estão na versão impressa, uma ou outra vai para a versão online. Então, mas sempre tem essa preocupação, temos que publicar primeiro a notícia no site ou não? Não tem essa preocupação. A preocupação maior, existem matérias que tem que ser trabalhadas no jornal, a partir do impresso ele dá o espaço para o site, né? Isso. Hoje a gente vê essa, eu não sei se seria realmente a palavra, seria vergonha nacional, que a nossa imprensa está envolvida aí, tomando lado de políticos, né, de um ou de outro. Como é que você vê isso, Wagner? Infelizmente a questão do Brasil, muito sério, né? Mas a questão da política em si, seja bem-vindo de longa data, a partir do momento, desde lá de trás, quando quando se começou essas grandes obras, construções, que vem há 30, 40 anos, isso é natural. Brasília, quando foi construída da mesma maneira, década de 60. Então a coisa vem vindo desde lá de trás. É algo que tem que ser corrigido. Eu acho que o momento agora é esse, de passar o Brasil a limpo. Está acontecendo isso, mas essa é uma realidade que, infelizmente, nós temos ótimos políticos, bons políticos, como temos maus políticos, e muitos estão sendo mostrados agora. Mas e quando a imprensa toma parte, toma partido, ela não perde um pouco o seu... Também. Porque eu a acho gente que vê isso. Isso é claro, né? Basta ser um bom entendedor que a gente consegue fazer essa leitura, né? É. Ou seja, há um interesse mútuo dali. Porque é questão de dinheiro, então, é claro. Eu falo muito aqui para o meu pessoal, se eu pensar em dinheiro, ó, eu não quero essa manchete, eu gostaria que desse trabalho, eu não gostaria que desse essa notícia e tal, vê quanto vai custar. Isso, ninguém ousou falar isso para mim. Se eu ousasse falar isso para mim, receberia. Seria publicado, né? Seria publicado que o cidadão Antônio Cláudio pediu para não publicar isso. Então nenhum político ousou fazer isso. Então, talvez nós temos a dificuldade, hoje nós trabalhamos com o poder de ter o assinante que garante o jornal, como as publicidades, é o que garante o jornal para dar-nos força para junto fazermos aí a melhor notícia, trabalhar bem a notícia. Mas a corrupção é endêmica, infelizmente, no Brasil, em todos os cantos, nas prefeituras também, infelizmente, tem algumas coisas erradas. Vemos menos na nossa região, vemos menos em cidades mais desenvolvidas, onde há uma imprensa forte. Há sempre esse cisma por parte de políticos, onde há uma imprensa. Opa, pode aparecer na Folha, pode aparecer no programa do Antônio Cláudio, pode aparecer na Rádio do Povo, pode aparecer no fulano. Então, as nossas cidades aqui na região, pelo menos nós temos nomes bons até aqui. Pelo menos temos visto isso, eu tenho acompanhado isso, que ao longo desses 27 anos, dificilmente eu dei alguma notícia envolvendo político, tá, da micro-região da Moga aqui, que tenha desviado dinheiro. Ao longo de 27, então, isso é muito bom. Muito bom, isso é bom, eu falo que é positivo para a região, dá um exemplo para nós. Aliás, ele fala do sul de Minas, que o sul de Minas é muito lindo, é maravilhoso, é realmente é um oásis dentro do Brasil, mas temos problemas também, claro. Mas com relação a esse aspecto, dificilmente o pessoal deixa transparecer algo. Teve alguma notícia que você publicou e depois de publicado o jornal na banca, você falou, nossa, não devia ter publicado essa matéria? Não, acontece algumas coisas assim, mas a gente analisa muito, né? Acontece raramente, sabe? Muito raro, a gente sabe disso, mas raramente, porque a maioria das pessoas, a gente trabalha muito a questão das notícias, então... Depois de ter que publicar aquela errata com a dor no coração danado. O Amorim sabe disso, raramente nós publicamos essas erratas, mas temos que publicar, é a função claro, nossa. Lógico. E outra coisa, eu sempre ouvi os dois lados, apareceu os dois lados, porque na verdade... Não é só um lado que tem que aparecer, né? Que é muito fácil você massacrar um homem público e depois pegar uma nota e ler uma nota apenas. Ó, ele falou que não deve nada disso. Então, houve o outro lado. Fulano, você vai estar acusado disso, tem esse problema, está enfrentando esse problema. Qual é a sua versão? Se o cara não quiser aparecer, pelo menos no jornal tem sido assim, e por isso que a gente tem dado bem até hoje. Mas é um trabalho extremamente difícil, né, Wagner? Essa questão de ter com que certeza, ouvir, né? Pela rapidez da informação que a gente tem hoje, que a gente falava até no outro bloco, fica muito difícil essa questão de ter que ver os dois lados. E a gente não vê muito isso nesses sites que a gente tem, nem a nível nacional e também a nível regional. Não se vê isso, né? Publica e vamos ver o que vai dar. Muitas vezes o homem público é execrado, muitas vezes sem dever. E há bons políticos, nós temos dezenas e dezenas de políticos espetaculares que criaram, políticos eleitos na nossa região que fizeram muito pela região, entendeu? Então, prefeitos excepcionais trabalharam, todos têm a sua história. Cada um tem a sua história, né? Cada cidade fez a sua parte. Então, a gente tem que aprender a separar o joio do trigo. E é isso que o nosso leitor, o ouvinte, aquele que vai votar, pode fazer. Tem uma arma muito grande que é o voto, né? Qual que é o perfil hoje do leitor do jornal A Folha Regional? Você tem esses dados? Você sabe que eu deve fazer uns 3, 4 anos que eu estou desatualizado já com relação a isso. Mas o perfil, ele atinge realmente um público sempre na faixa etária de 30 anos, 35, 40 anos, mas de repente atende jovem também, então é bem abrangente. E tem penetração muito grande em escolas, sabe? Tem assinatura de escolas em quase todas, a maioria das escolas aí da região, prefeitos fazem questão de assinar o jornal ou Secretaria de Educação para trazer esse hábito no jovem da leitura. Porque é uma pena, nós sabemos disso, né, Cláudio, que sem a leitura você não desenvolve. E os nossos jovens hoje estão lendo muito pouco, se baseando mais em zap, internet e outros carros. Interessante, né? Porque na entrevista que eu fiz, a primeira entrevista de hoje, foi com o reitor da Unifeg, ele falava justamente essa questão, né? Nossos jovens não leem, chega na faculdade, né? Os pais não incentivam os filhos a lerem, eles vão ter a primeira leitura apenas na escola, infelizmente, né? O que é muito complicado. Eu conheço pessoas que leem que são praticamente tem quarta série e já aprendeu a ler, aprendeu a conhecer a palavra, aprendeu a desenvolver, sabe lendo qual livro? A Bíblia. É interessante. Eu conheço pessoas, olha, lê a Bíblia, se aprende na Bíblia, interessante a forma de ler. Então, o cidadão não é questão de ter escolaridade, mas gostar de leitura, de buscar ler, de se inteirar. Isso que é fundamental. Aqui em Guarnés a gente lançou, né? A Secretaria de Cultura lançou há 2 semanas atrás, ou 3 semanas atrás, a Hemeroteca Digital. Né, que faz traz, né, todas as edições de jornais antigos de Guaranésia. E eu até entrevistava o Ivan Davi, museólogo responsável pela hemeroteca, e ele me dizia que os problemas, né, lá de 1920, muitos eram idênticos aos problemas de hoje. Os problemas de 27 anos atrás também são idênticos aos problemas de hoje, ô Wagner? Grande parte, sim, sabe? Sim. É o problema de saúde, é o problema da educação. É uma coisa natural do dia a dia. Né? Então, esse cuidado não muda muito. Certo assunto. É o problema de uma rua que está lá descoberta, está sem asfalto, está sem energia elétrica. É um problema da zona rural, as estradas mal conservadas que o prefeito tem que cuidar, o setor de obra. Então, os problemas continuam os mesmos, quase sempre, né? E a população procura vocês no jornal e na rádio para questionar, para reclamar? Sempre chega a informação, sempre tem, o cara está sempre dando uma pauta, o cara está mandando através do nosso Facebook, através também do nosso e-mail, algumas informações. É natural, sabe? É muito comum isso acontecer, e é a credibilidade que faz essa diferença, né? Qual foi a melhor notícia nesse tempo todo? Ué, seria difícil, né, Maurinho? O Maurinho tá me acompanhando aqui. Você não tem notícias boas de todos os jeitos, mas sempre boas notícias. Você falou de uma ruim que você... Eu vou falar de uma boa, quer ver? Olha, uma das melhores de todas, entre tantas aí, por exemplo, foi o crescimento, a transformação do Instituto Federal, o colégio, a Escola Agrotécnica Federal, que nós estudamos, tivemos o prazer de passar por lá, tanto eu como a Maurinho, uma primeira base nossa. A Escola Agrotécnica Federal transformada no Instituto Federal, no campus, hoje de 400 alunos, para ter 15, 16 mil alunos, quer dizer, estamos ali prontinho para a universidade em Muzambinho. Eu falo que a grande indústria de Muzambinho é a educação, né? Então, essa é uma. O asfalto para Nova Resende, que nós cobrávamos quando comecei o jornal, que não tinha Muzambinho Nova Resende, de repente chegou o asfalto. Quer dizer, são tantas e tantas que a gente vai enumerar e vai poder esquecer algumas. Muzambinho é uma cidade que de grandes jornalistas a nível nacional, né? Temos aí uma galera grande aí que... Exato. E saiu, hoje está nos principais veículos de comunicação. E você, Wagner, nunca quis trilhar esse caminho aí? Procuraram São Paulo, Belo Horizonte? Ficamos por aqui. Ficou sempre por aqui. Você acaba tendo base, seu sustentáculo, tua família aqui, né? Eu sou casado, tenho duas filhas, né? Tenho minha esposa casada há mais de 36 anos, tenho duas filhas, uma fisioterapeuta, outra arquiteta, trabalhando em São Paulo, em Araraquara, tenho dois netos. Então você acaba fazendo a tua base na região e se dedica muito, né, por aquilo que você tem, que é o caso da Folha Regional, esse nome, essa marca que regionalmente todo mundo conhece e que tem essa força. Então você acaba se dedicando mais. Eu nunca pensei dessa maneira, mas nomes aí nós temos vários, né? vários que nós sabemos aí no rádio brasileiro, na TV, Milton Neves, o Anthony de Oliveira, vamos contar por aí afora, né, Mauri? E sempre destacando esse pessoal aqui no jornal, né? Sempre tem alguma notícia, sempre tem uma nota, sempre tem alguma outra, sempre temos contato direto. O Milton Neves sempre já esteve nas nossas festas também. Normalmente, às vezes, no sábado, por causa da data, ele tem programa de rádio no domingo, então. Mas quando antigamente a gente fazíamos a festa na sexta-feira, ele vinha direto. Então, esse contato é muito grande. Eu deveria ter esse ano a presença, viu, Mauri? Tivemos do Luiz Gonzaga Mineiro, que dirigiu o jornalismo. Sim, é um SBT, falou. Já tivemos, por exemplo, eu devo ter a presença marcante do Raul Dias Neto, Raul Dias Filho, o Raulzinho, que trabalha na TV Record, um dos principais repórteres da TV Record hoje. Sim. Que cobriu o voo da Gol, que caiu na selva, no Mato Grosso, lembra? Muito tempo atrás. O Raulzinho deverá estar conosco lá, ele vai ter muita gente boa, com certeza, para a gente conversar no dia próximo, dia 27, na festa dos 27 anos. E com grandes parceiros, né? Com certeza. Colcho Pé, Pave 10, Colégio Dom Inácio, Cicobi, Cometa Tintas, São Mateus Supermercados, Postos RVM, Estrela Corretora de Imóveis, Grupo Limbem, né? Grupo Limbem, pessoal lá do Vermes também apoiando, Grão Verde, Maria Helena Avelar Lingerie, Cicobi Agrocred, essa galera toda apoiando, sendo parceiros aí dessa festa que eu acho que é importantíssima, né? Momento marcante, né? A gente faz essa festa, né, para marcar uma data, uma etapa. A gente acabou Fizemos uma vez, paramos duas vezes, depois continuamos a fazer, começou a crescer muito, né? A gente fazia para torno de 80, 60 pessoas. Hoje a festa hoje atinge um número de 300 a 400 pessoas todo ano. Então, é interessante e marca e mostra pelo menos a força, a credibilidade do jornal, o nome que o jornal tem na região inteira. Quando vemos aí deputados, prefeitos, vereadores, empresários, assinantes, leitores, todos juntos aí, emanados, batendo papo, articulando politicamente, que sim, é interessante. Claro, é um momento então, ali, né? É interessante esse momento, esse evento que a gente comemora o aniversário da Folha. Inclusive, na última edição aqui do Jornal da Folha Regional, tem notícia aqui referente a Guaranésia. O Hospital de Guaranésia recebe R$50 mil de emenda do deputado Emidinho Madeira. Emidinho Madeira hoje talvez seria o grande nome da política aqui a nível regional? Tá muito bem articulado, o Emidinho, com a sua simplicidade, com o seu estilo, tem feito um grande trabalho, então é um nome fortíssimo para a região, está trabalhando certo, correto, daquele estilo dele, aquela forma mais peculiar de falar, de comunicar com o seu eleitorado. Então o Emidinho realmente é um nome muito forte, a respeito de Cássio Soares, a respeito de Antônio Carlos Arantes, de tantos mais aí, outros que tem aí na nossa região, né? Vamos ver agora se vem do lado de Poste Caldas, que perdemos alguns ali, né? Sim, ali a gente teve. Tínhamos o Geraldo Tadeu, tínhamos o Navarro, né? Sebastião Navarro, teríamos aí o Carlos Moscone. Então, nomes que devemos estar voltando. Então, vamos ter novos nomes, talvez, aí nas próximas eleições de 2018, mas temos que valorizar muito os nossos homens aqui da região, porque ainda podemos cobrar mais de perto eles, né? Sim, e o Emidinho é uma grande revelação, né? Com certeza. Dos últimos tempos, né? A gente tem acompanhado, pelo menos, não sei, de repente a gente pode até queimar a língua em política, é difícil a gente Exatamente, elogiar, né? Mas me parece que ele tem feito um trabalho bacana, né? É um trabalho muito sério, abrangente, diferente, então tem feito, tem conquistado eleitorado, é um nome forte que vai continuar muito tempo na política, com certeza. E, Maurício, você não vai nem dar boa tarde. Vai dar uma boa tarde aqui, Maurício. Aliás, vou mandar um abraço que está nos ouvindo aqui lá em Alterosa, é o ex-prefeito Marcelo Nunes de Souza. Um abraço ao Marcelo. Um abraço. Grande amigo que nós temos lá em Alterosa, está sempre nos ouvindo. O pessoal de Muzambinho, estão todos atentos, ligados aqui na Pássaro da Ilha FM, um grande abraço. É uma alegria sempre estar com você aqui. E o Amaury Júnior está com o vozeirão dele chegando aí. E ele quer ter história nesse rádio também. Tem história nessa rádio, né, Tancredo? Já passou por aqui no início da FM, né, Maurício? Como é que vai? Boa tarde, meu amigo. Muito boa tarde, Antônio Cláudio, Wagner Alves, amigos da cidade de Guaranésia, meu irmão Vital, meu amigo o Wagner Augusto Daciolo, a Neuva, lá em São Pedro da União, o César, lá na Pratinha, o César e também a Beatriz, a todos lá da Santa Cruz da Prata. É uma alegria sempre estar aqui na Pássaro da Ilha, muito tempo longe do estúdio, né? A gente tem conversado bastante por telefone no primeiro ano da rádio. Primeiro ano da rádio. Eu fui o segundo locutor a falar aqui, o primeiro foi o Carlos Silva. A rádio tinha 15 minutos no ar. Se quiser, eu falo o que eu disse naquela época. Por favor. Muito bem, estávamos todos na rua Barão do Rio Branco, no estúdio da Barão do Rio Branco. E aquela empolgação, aquela alegria, Miguel Filho, Neácula, Nabi Miguel, Ivan Mancini, Carlos Silva, Marcinho My Boy, enfim. Todos aqui naquela alegria toda pela abertura da rádio, e eu fui chamado, eu não conhecia absolutamente ninguém, por um acaso eu fui chamado para trabalhar na Pássaro da Ilha, e naquele momento, quando se inaugurava a rádio, era naquele período, Antônio Cláudio, era uma fase experimental, então exigia, tinha alguns critérios para que não houvesse exageros, né? Alguns critérios que realmente para que se falasse no rádio e não quebrasse nenhuma regra. E naquele dia foi permitido falar ZYC831, canal 297 estéreo, rádio Pássaro da Ilha FM, operando em 107,7 em fase experimental funcional. Esta foi a frase dita por todos os locutores naquele dia, no primeiro dia de funcionamento da rádio Pássaro da Ilha FM, 107,7 naquela época. Só pode achar estranho por isso, né? Exatamente. 107, né? Não, era 107. Depois de algum tempo, veio para o meio do dial 103,3. Mas é uma alegria, sempre. Quanto tempo já no jornal A Folha? 25 anos, praticamente 25 anos. Foi um ano fora. Foi um ano fora, praticamente, depois voltou e. De maneira correta nas atitudes, sempre foi correto. Então, o Mori teve um ano fora, voltou e está aí conosco há 25 anos. 25 anos. E rádio desde 1989. Então já temos um pouco de história para contar. E eu diria que estamos aprendendo ainda, né? Claro, sempre. Aprendendo. Né? Sempre ainda. Aprendendo. Uma alegria, Antônio Cláudio. Muito obrigado. Alegria é toda minha. Segunda-feira está de volta aí, né? Se Deus quiser. Segunda-feira trazendo as informações lá direto da redação do Jornal A Folha Regional. Queria agradecer a sua presença, viu, Maurício? Muito obrigado, um grande abraço. Meu amigo Wagner, parabéns aí pelos 27 anos de história desse jornal, um jornal que, como eu sempre falo para o Amauri, quando ele participa comigo, um jornal que é referência, né? Referência para a nossa região, referência para todos nós que gostamos, né? De informação correta, né? Parabéns, quero te realmente deixar um abraço de toda a equipe aqui da Pássaro da Ilha FM para você e só elogios, né? Fica muito feliz dessa parceria, viu, Antônio Cláudio? Muito legal, foi muito gostoso diariamente estar trazendo notícia. O Maurício me cobra, olha, as notícias 10 horas, eu sempre preparo algumas coisas para que o Maurício possa passar para vocês. Alguns fatos pitorescos, algumas coisas diferenciadas. Picantes, como diz o Maurício Júnior. É muito legal, mas é uma alegria estar com vocês. Parabéns ao programa, a você. É muito gostoso isso aí, valorizar a imprensa do interior, claro, sempre, sim. Os nossos homens públicos, valorizar a imprensa do interior, não aqueles picaretas que passam rápido, né? Sim. Mas essa valorização da imprensa do interior e o jornal impresso também, a força que a gente tem, a gente fica muito feliz de estar integrado com o Guaranés, com toda essa região e estar com você aqui no teu programa. E o programa lá na rádio AM de Muzambinho, qual é o horário mesmo? Todos os sábados a partir das 10 da manhã, de 10 a 1h20 da tarde, tem o edição de sábado, aliás, o nome criado pelo Amauri Júnior, fizemos uma edição de sábado, a partir daí começamos há mais de 23 anos também com esse programa. Mais político, tô com 8 bem anos intenso. Só de programa, tem muito para aprender. Uma então, tribuna, eu chamo lá uma tribuna livre e democrática do Rádio Sul Mineiro para deixar o pessoal à vontade e para apertar mesmo, né, Amauri Júnior? Tenho 8 anos, estou achando muito. Antônio Cláudio, me permita apenas mais uma participação sobre o evento de A Folha Regional 27 anos, dia 27 de maio, de Santa Rita Eventos, para que você tenha uma ideia. Alguns anos atrás, aqui na nossa região, nós temos muitos eventos importantes, não vamos citar o nome, e você com certeza vai, de repente, em alguma abertura oficial, alguma coisa, e você não vê tantas autoridades. Alguns poucos anos atrás, eu acredito que uns 4, 5 anos atrás, um evento deste do Jornal Folha Regional, nós tínhamos a presença de 11 prefeitos e 7 deputados. Então você é um jornalista e conhece bem na região aqui. É lógico, algum evento tem menos prefeito, menos deputado, outros tem mais. Isso é absolutamente normal. Agora, num evento de jornalismo, você reunir 11 prefeitos e 7 deputados, aí você tem uma ideia da força e da credibilidade do jornal A Folha Regional. Maurício, aquele abraço. Wagner, muito obrigado mais uma vez. Um abraço. Sucesso sempre, um abraço para toda Guaranésia, nossa querida Guaranésia, Pássaro da Ilha FM. Intervalinho comercial, eu volto já para finalizar o Expresso desta tarde. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso.